Você está ouvindo o Mexidão Cast. Mamma mia! O podcast do Mexidão Rocks. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Mexidão Cast, o número 25, veja bem, modinhas. Eu sou o Thiago Mendes e a moda agora é ficar gripado. Meu nome é Patrick Murta e essa modinha de podcast tá enchendo o saco. Aqui é o Malovani e eu não tô nessa por ideologia, só por estilo mesmo. Meu nome é Diego Mendes e mais uma vez eu não pensei numa frase de entrada. Não, peraí. Diego está de volta, gente! Fogos foguetes! Meu Deus do céu! Seja bem-vindo mais uma vez, Diego. Pois é, isso mesmo. Depois de 2 meses fora, estou de volta. Para alegria de uns e para tristeza de outros. E qual foi o motivo do seu sumiço? É que eu só virei escravo, né? Tava trabalhando da tarde até a noite. Aí não tava dando para me gravar, não. Mas agora eu mudei meu horário. Eu trabalho de manhã até de tarde. Sim, caros ouvintes, ele voltou. As crianças têm que tomar leite, ele tava trabalhando demais. E agora ele está de volta nesse podcast nada convencional. A moda do Diego é sair e voltar depois. E outra coisa que eu vou voltar também, vou voltar a postar no blog. Não, isso aí tá, ninguém tá postando, né? Ninguém tá postando. Ué, cara, tem alguém postando aí que você tá voltando com isso? Olha aí. O objetivo do podcast de hoje é conversar sobre modas, as modinhas, essas coisas que surgem e vão embora da mesma forma. Nós vivemos uma época em que o instinto coletivo é predominante. As modinhas, elas surgem e vão embora da mesma forma, e algumas modinhas são muito boas, são interessantes até de você seguir, outras nem tanto. Uma modinha que o Patrick odeia é a modinha do funk, que tá aí já tem não sei quantos anos e não vai embora de jeito nenhum. Tem 3 podcasts que eu repito, né? A música tem uma série de modinhas, mas essa modinha do funk parece que é a única que não acaba. Eu fico esperando acabar e não acaba nunca. Ô, Patrick, é nessas horas que eu fico louco mesmo, velho, de vontade que a moda do rock volte, né, velho? Porque teve uma época que teve aquela modinha de todo mundo tá escutando rock, só que deu uma esfriada na parada e essa porcaria de funk não vai, não, velho. Não vinga, não. Porque o funk é furial. O rock, o roqueiro não tem um bilhão de filho pra ouvir rock, entendeu? Malovan, repete o essa palavra aí de novo aí. O rock é o quê? O rock, os roqueiros não tem 1 bilhão de filho pra ouvir rock. Ele falou uma palavra tão difícil que ele não conseguiu repetir, não, velho. Oxe, qual foi a palavra? Eu não lembro. Teve no começo da sua frase, você falou uma palavra tão difícil que foi embora. Você falou que o rock é boreal. Oxe, falei isso não, seu maluco. Não? Eu entendi isso, velho. Eu também entendi isso, velho. Caraca, fi, revei tua caixinha de som, meu brother. Eu falei boreal, não, tô tão louco. Não, velho, não vinga, não. Porque o funk é furial. O funk é furial. Furial. Essa modinha de não lavar o ouvido tá complicada. Ah, tá foda. Tem uma modinha que surgiu aí, que é a modinha do alargador. Alargador? É, não sei se aí por aí surgiu, mas aqui em Brasília é uma febre. Surgiu que sim. Nossa, cara, apareceu o primeiro com o alargador, todo mundo com aqueles canos PVC na orelha. E eu acho tosco, cara. Ah, velho, bota um alargador pequeno, tudo bem, mas nego põe uns grandão, velho, vai ficando feio pra caralho. Daqui a pouco faz como um índio, né? Além do alargador, coloca o espeto no nariz, aquela tábua na boca. É. Caraca, Patrick, tu falou igual velho, rabugento agora, velho. Mas é verdade, cara, é tosco. Se for olhar, é tosco. O pessoal quer parecer maneiro e eles ficam fazendo, pegando alguns detalhes de coisa tosca. Vai me falar que você não acha tosco um índio com aquela orelha daquele tamanho, aquele pedaço de madeira na boca e aquele gancho enfiado no nariz. O Patrick tá revoltado nesses últimos podcasts, cara. Tem que ver. Não, mas responde. É tosco ou não é tosco? Responde. Põe sua mulher aí na linha. Vamos conversar com ela pra saber o que tá acontecendo com isso. Oi. O que que tá acontecendo com o Patrick esses últimos dias? Ele tem ido ao banheiro com regularidade? Como é que... Eu acho que ele sempre teve muita vontade de pôr um largador e não teve coragem, tá falando dos outros, entendeu? É, eu acho que só pode ser. Agora, o que eu quero é que você me responda. É tosco ou não é? Não. O índio com aquele alargador na orelha, o negócio enfiado no nariz e aquele pedaço de madeira na boca. Não, o índio ainda aceito. O que eu não aceito é ver nego na rua, na cidade e assim, velho. Aí é demais, velho. Não, olha só, o que que pega? Esse negócio do alargador, o que que, velho? Antes, esse negócio de alargador, essas paradas, quem usava muito eram os caras que eram mais... É, queriam mostrar um estilo mais rebelde, praga. Hippie. Isso, pessoal mais revoltado com a vida. Só que aí entrou numa modinha que o quê? Os playboy começou a colocar também. Aí os playboy começou a colocar e hoje em dia todo mundo coloca. Aí é quem escuta rock, quem escuta pagode e assim vai. Cara, playboy, chamar os outros playboy é coisa de mano, hein? Não, porque antes era assim, praga. Antes a largadora era visto como um cara que era revoltado, que não tava nem aí. O cara ia arrebentar a orelha dele toda. É igual quando eu comecei a usar moicano. Porra, todo mundo olhava assim, caralho, moicano, velho, e tal, não sei o quê. E como é que você faz isso com seu cabelo, coisa horrível, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, um ano depois a porra do Neymar começa a usar moicano. E essa merda virou uma moda. Uma coisa interessante é que todo mundo acabou dando a definição do que é modinha. Modinha é algo que surge. É, como a gente falou, porque por instinto coletivo, do que é bonito ou do que é ser legal. Lógico que isso bate muito nas questões culturais de cada um. Um exemplo, o Patrick acabou de falar, o índio usa largador, usa aquele pedaço de madeira, aquilo eu acho tosco. Já para eles, isso é uma coisa é da cultura deles, é o que eles têm que fazer. Diferente da modinha, um cara que não é índio, um cara que é normal, passaria a usar um alargador porque ele acha bonito, ele viu alguém usar, achou legal, ou porque tá todo mundo usando, ele vai e começa a usar também o moicano. Todo mundo passou a usar moicano depois que o Neymar começou a usar, então a gente acabou, automaticamente, todo mundo acabou dando a definição do que é uma modinha, né? Algo que você faz por achar bonito ou porque tá todo mundo fazendo. Às vezes você nem gosta tanto, mas passa a fazer. Bate um pouco naquela questão da falta de personalidade, né? Agora você atacou todo mundo. Mas eu concordo com o Thiago, porque a preocupação da maioria das pessoas não é em estar bem com si mesmo. E a pessoa que fica entrando nessas modinhas, ela quer estar bem pro outro. Então, se o outro acha legal andar com a calça cheia de cocô, ele vai passar a usar isso, porque a preocupação dele não é o seu bem-estar, é o bem-estar com relação a outra pessoa que tá em volta. E eu acho isso muito ridículo. É tipo de pessoa sem personalidade mesmo, como o Thiago disse. Patrick, é tipo aquela parada assim, o cara começa a usar uma coisa que às vezes nem é tão bom pra ele, até às vezes incomodando ele, pra ele poder ter um certo destaque na sociedade. Muita gente é assim, velho. Muita gente há muito tempo, sabe? Compra as paradas só pra mostrar que tem e tal, pra ser conhecido. E não pelo gosto, sabe? Então beleza, a gente já deu uma definição, já deu até alguns exemplos aleatórios, mas existe diferença entre modinhas de homem e modinha de mulher, Patrick? Cara, eu não vejo que não. É, pelo menos a tendência que eu vejo é surge um padrão do que é legal, o padrão do que é style, o padrão do que é maneiro, e esse padrão vem com as variantes femininas e masculinas. Então acaba que todo mundo, geralmente os adolescentes, eu não vejo muito, apesar de que adulto também entra em modinho, mas geralmente entre os adolescentes eu vejo que sempre tem umas variações, né? O adolescente tá naquela fase de que não tem que se basear nos amigos, né, velho? Uhum. E aí ele quer ficar em algum grupo, porque senão ele vai se matar sozinho, né, velho? Porque se você é adolescente e fica sozinho, meu irmão, o mundo vai acabar pra você. É, mas é complicado. Como tá na formação do caráter, na formação da personalidade, não é original, não é natural. Tenta sempre se moldar pro ambiente que tá inserido. E se você tá falando até o seguinte, até uma coisa bacana, porque eu gosto que você falou. É, tá, ele começa a supor naquela época onde tá formando o caráter da pessoa, essas coisas. Aí acaba que por a pessoa seguir só essas modinhas, essas coisas, ela acaba não formando nada, entendeu? Ela é levada pelo aquilo que a, ela é levada pela onda, né? Bom, modinhas de internet. Nós recentemente fomos invadidos pela internet por todos os lados. E os memes se tornaram uma constante em nossas vidas. É a maldita inclusão digital, né? Não, o maldito PowerPoint, né, velho? Verdade. Cara, a internet é uma maravilha. Porém, a internet, na mão das pessoas erradas, ela produz muita merda. E, infelizmente, tem muita gente que descobriu as maravilhas da internet agora. E quem já... Não é sendo elitista, mas quem já tá acostumado com o ambiente de internet passa muita raiva, né? Você sabe dizer uma dessas raivas que a gente passa aí? Cara, uma das raivas que eu passo é receber 300 vezes a mesma imagem no Facebook, compartilhado com várias pessoas. É mais ou menos isso também que eu passo, velho. Tipo, você pega, entra no seu Facebook, vai lá, já de cara, já vem uma imagem, e é sempre imagem com algum tema tosco, ridículo. A imagem é aleatória, não tem nada a ver com o tema, né? É, tipo assim, eu tô com a mania de colocar tipo, foto de político com alguma coisa que ele falou, polêmica, e coloca lá na internet. O que que vai resolver isso? Nada. A mais recente que eu fiquei, até outro dia tava contestando no Facebook, é as frases do Coringa, velho. Eles pegaram o Coringa do Batman e falam assim, o amor é, não sei, é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Aí eu, porra. Qual a relação entre o Coringa e essa frase? É, eu perguntei exatamente isso esse outro dia, velho. Essa pra mim é uma das mais toscas. Mas acho que os memes, eles... O brasileiro transforma qualquer coisa em meme, né? Eu acho que o maior problema da internet hoje em dia, principalmente do Brasil, é esse. Não, o maior problema é que eles pegam os memes lá de fora e mudam totalmente o contexto dele. Você pega o Willy Wonka irônico, cara. Mudou tudo. Passaram a usar o Willy Wonka irônico pra tudo. Aí tem aquele cara que, no meme original, não lembro o nome dele, mas é... Aquele negão com bigodinho, com as mãos pra cima, que era Watch out, we got a badass over here. Seria mais ou menos, olha como esse cara é fodão. Tipo assim, a tradução usava esse meme pra mostrar quando o cara era um fodão, né? Aí traduzindo pro brasileiro, ui, ele é cruzeirense, ui. Cara, nada a ver, mudou o contexto totalmente, cara. Não, uma recente que eu vi agora no, na internet, no Facebook, foi lá de uma véia, tipo, gravando uma música no estúdio lá. Aí eles colocam lá, nada, nada, nada, nada, nada. O sábado tá chovendo e eu tô aqui em casa sem fazer nada. Mas eu acho que isso é baseado em outra modinha, que é o vídeo, cara. Sabe, quando o vídeo estoura e vira um meme, que é usado em tudo, e aí, uma semana depois, todo mundo esquece. Para a nossa alegria, que eu diga, né? Até o podcast de vocês tava para a nossa alegria, né? É, a gente tava dando uma zoada com isso. Não, é porque o Thiago já tinha ficado puto. Mas é porque essa modinha de internet, a internet facilita demais a criação dessas modinhas. E o pessoal vai compartilhando sem saber, sem pensar, entrando como se fosse gado mesmo, me desculpe a palavra, mas como se fosse gado, seguindo a onda e chega ao ponto de ser cansativo, de tão repetitivo que é as coisas. Outra modinha mesmo, que essa foi modinha, foi legal enquanto durou e depois ficou um saco, como toda modinha, vai enchendo o saco e depois sumiu. A modinha dos memes, mas os memes desenhados, né? Troll face... É, as tirinhas, né? O pessoal fala, eu gosto de meme. Aí fica colocando as tirinhas. Cara, meme não é só aquilo, cara. Tem coisa mais ridícula do que isso, não. Se eu vejo um cara andando na rua com a camisa de meme, o cara, nossa, parabéns. Eu dá vontade de falar assim, parabéns. Toma o seu troféu de idiota. Ô, Padre, o meu irmão tá usando uma camiseta com a cara daquele chinês lá. Não, não, pode falar, parabéns. Eu vou mandar entregar o troféu de idiota pra ele. Eu vou falar aqui pra ele quando eu ver ele aqui. É, não. É muito tosco, cara. É muito tosco, velho. Eu sei lá, posso estar sendo rabugento, mas eu acho tosco demais essa modinha. Assim. Outra moda que a internet trouxe é a moda de ser nerd. De repente, ser nerd se transformou numa coisa legal. É, né? Na escola, quando eu estudava, ninguém queria jogar RPG comigo, não. Agora... Agora o que você moda. Acha é a gente te convidando pra uma sessão de RPG. Cara, essa parada de ser nerd é meio... É paia, velho. Porque era muito... Saca? Todo mundo... Né, eu, nego, olhava jogando no intervalo, jogando Magic, e ficava, sabe, de olho, me olhando de rabo de olho, saca? Ficava lá, que babaca. Todo mundo ali com as menininhas e o babaca ali jogando cartinha, tá? Antigamente o nerd levava cascudo, né? É, não, tipo isso, velho. Sabe, jogar RPG, velho, um bando de idiota com uns livros idiota, com uns dados idiota, velho. E aqui, e vocês não falaram o pior. Pra mim, o pior dessa modinha de nerd é o cara que acha, só porque ele assiste Big Bang Theory, ele é nerd. E que o Sheldon é a referência nerdmore. Cara, é foda, maldito Facebook. Facebook é foda. Sinceramente, tem hora que você pensa, por que, que eu tô aqui nesse ninho? Mas é complicado. Porque, cara, eu vejo direto um monte de gente postando as frasezinhas do Sheldon lá e tal. Cara, essa é a sua referência nerd? Não, sério. Bazinga? Bazinga é sua referência nerd. Você é nerd porque você sabe falar bazinga. Ô Patrick, você tá falando da frase do Sheldon? Eu vi uma essa semana que o cara colocou lá assim, tenho que trabalhar, afinal, videogames não caem do céu. É, e ele falou isso no seriado mesmo. Mas, tipo assim, ele não é a referência nerd máximo. E pior, né? Aí o pessoal... Como a gente já disse nos podcasts de redes sociais, a internet é um lugar bacana pra você parecer ser antes de ser, né? Aí usando o Sheldon, porque o Sheldon é a imagem mor do nerd, né? Pro pseudo nerd, o Sheldon é o nerd, né? Uhum. Aí posta a imagenzinha do Sheldon e coloca lá o código binário. Nossa, hoje eu tenho 10101 motivos pra isso. Se você entendeu, compartilhe pra mostrar que você é nerd, cara. Se você entendeu, compartilhe. Eu não suporto isso. É tosco, cara. Né? Aqui ainda tem muito isso ainda. Eu tenho que colocar, se você é idiota, curte. Se você é idiota, compartilhe. Se você for idiota, só veja. Só veja, nossa, só veja. Não, puta que... É tosco. Mas o pior disso é porque é umas coisas simples, cara. Código binário, tá certo. Muita gente não conhece, mas isso não é tão específico. É, não, quer fazer uma piadinha nerd específica? Pergunta sobre o alienígena que ele, tom de azul, pergunta a fonte disso. É. Quer fazer uma piadinha nerd bacana? Ele faz igual um amigo meu, ele postou assim. Ele postou, tem tanto nerd que se diz nerd que não, nem anda com a toalha por aí. Poxa, nerd de verdade, sabe qual a referência que o cara tá fazendo? Mas não, a referência nerd é o Bazinga. Ô Patrick, a origem desse azul que você tá falando aí é o Avatar. Não, não, não! O pseudo nerd vai dizer isso mesmo. Vai. O pseudo nerd vai dizer isso. E aí nós falamos bastante sobre os modos de internet, demos uma estendida até no assunto. A gente tem também as modas musicais. Nossa, agora ela vem. Nossa. Agora sim é o momento que o Patrick vai expressar, vai botar toda a sua raiva interior pra fora, porque esse podcast também é uma prática de... Libertação. Libertação. Vamos lá, Patrick. Patrick agora vai sair do armário e vai sair lá. Pode vai. Começar, Patrick. Modas musicais. Eu sou tão rabugento não. Assim, gente. Não, é só pra você se libertar, vai lá. Ah, tá, só soltar. É exatamente. Ah, cara, a modinha musical é tosca mesmo, porque, mais uma vez, é o comportamento de gado, né? É o que tá tocando na rádio, é o que tá legalzinho da turma, tá curtindo. Todo mundo passa por modinha hoje, é o sertanejo universitário, né? Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Olha só que legal, né? Que é um pop rock vestido de sertanejo. Exatamente. Só porque tem uma sanfoninha, é um sertanejo universitário, né? Não, mas é um pop rock. Sabe o que eu acho engraçado? Às vezes eu tô ouvindo alguma música aqui em casa e aí eu não vou falar o nome da banda porque eu vou ser zoado completamente com vocês. Mas aí eles estão cantando e tal, e às vezes minha mãe ou meu pai chega e fala: nossa, mas essa sua música é muito melosa, eu não aguento essa letra, fica só chorando. E tu vai ouvir qualquer música deles, cara. É uma música de corno, velho, que você não aguenta, velho. É quase uma novela mexicana, velho. Não, mas evoluiu bastante, agora não é mais sofrimento, agora é siglas aleatórias dizendo qualquer coisa. Qualquer coisa, não interessa, mas interessa o ritmo. Gustavo Lima e você. Bem aquela música do Raimundos, né? Meu cabelo é ruim, mas meu internet lindo, você é salgadinho. Ele até fala, só pra rimar com o pessoal usa essas frasezinhas só pra rimar com o que eles querem, é muito tosco. Essa música do Raimundos é muito atual hoje, o pessoal escreve uma frase, o que que vai rimar com isso? Cara, se tu já ouviu o Pedro Letícia, tu já ouviu a música que ele fala, porque, como é que ele fala? porque ela estava esperando na janela. Aí ele fala, por que quer rima mais fácil do que ela com janela? É desse jeito, o cara não pensa em nada, ele pensa no ritmo, nem pensa no ritmo, vai. Ele pega o ritmo já pronto, adiciona mais um tom de alguma coisa, mais uma, sei lá, guitarrinha, mas de algum outro jeito, e bota qualquer coisa ali em cima, velho. Ele sabe que vai vender mesmo. É engraçado porque antigamente, principalmente as modas musicais, elas eram ditadas pela grande mídia, pelas rádios, né, pela televisão. Hoje em dia, a grande mídia ela é a internet, uhum. Versão de valores aí. E, por exemplo, recentemente teve o Gangnam Style. E tudo, absolutamente tudo, era Gangnam Style. E foi uma modinha que eu curti, a modinha do Gangnam Style. Não, o interessante, o legal, Gangnam Style em si, a música... A crítica que ela é, a verdade por trás da música original, ela ficou super legal e eu gostei pra caralho. Eu também fui um que, cara, eu repito até hoje, eu fiquei impressionado com a quantidade de coisa que os caras conseguiram na internet. Mas aí o brasileiro médio tem a manha de destruir a parada. Não precisa. Mas o... A gente não precisa nem... É latino, porra. Pois é, rapaz. Aí, tipo, o brasileiro tem a mãe de estragar a parada e deturpar tudo. A coisa era. Ela tinha um sentido X, o brasileiro falou que transformou em Y. E aí a moda do Gangnam Style se virou. Aí o que você tinha de meme? Star Wars Gangnam Style, Angry Birds Gangnam Style, não sei quem Gangnam Style. Puta que eu pariu. Pereba no pé, Gangnam Style. Brasileirinhas Gangnam Style. Porra, esse aí. Manda o link, cara. Isso ia ser legal. Manda o link aí. Não, cara, mas sério, meu, esse Gangnam Style foi foda, né? E a versão que o cara fez da música foi foda. Porque na música o cara fala ei, sexy lady, e na dele ficou ei, eu estou solteiro. Porra. Caralho, velho, você teve a manha. Você teve as manhas, né, velho? Não, saiu, surgiram várias versões, cara. Eu gostei foi das várias versões que surgiram. Surgiu versão 8-bits, surgiu versão do Nico Bellic dançando, surgiu, velho, surgiu versão demais dessa música. Teve uma versão do que sai mesmo com aquela guriazinha que, do clipe, né, que dança. A Yuna. Nossa, ela canta muito mal, cara. Ô, vozinha chata. Ô, mas engraçado que as outras músicas dela, ela não canta com aquela voz, não. Ela fez uma abertura ou encerramento do Bleach. É normal a voz dela. O ponto que ela grava lá no Gangnam Style também não é. A voz dela não é daquele jeito, entendeu? Opa, Gangnam Style! Cara, moda musical, eu tava parando pra pensar aqui. Uma que o Patrick falou é que por que não vai embora é o funk, velho. Cara, eu sou acordado no sábado de manhã pelo vizinho de trás tocando funk. Funk é aquela questão, eu já falei isso uma vez. É a questão da cultura do brasileiro de achar que ele é de comunidade. Às vezes você tem aquele cara que ele é riquinho, ele não se permite ter mais cultura porque ele acha que isso é que é a cara de ser brasileiro. Valoriza o malandragem, né? E ainda quer reclamar ainda quando o nego vem pra cá e acha que é só festa, né, velho? É só isso que tu quer passar. A inversão de valores, filha da puta que é aqui no nosso sempre país, né, cara? Então eu acho que o funk, ele não some por causa disso. É, mas foi o que eu falei aquela hora, Thiago, que você achou que eu tinha falado boreal por algum motivo. Eu falei, eles vão se reproduzindo entre si, vai criando uma sociedade funkeira. Isso vai aumentando. E reproduz mais rápido. Eles valorizam a malandragem, né? Sou foda. Sou foda. Pior é o seguinte, o cara pega um Uno 1000, não tô falando mal do Uno 1000, eu nem carro tenho, antes eu tivesse um Uno 1000, mas ele pega um Uno 1000, compra lá o carro, R$7.000, um Uno 1091, gasta R$10.000 com um som ruim, porque o som você só escuta tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. E o pior, fica com o carro cheio de homem dentro, e achando que é o foda por isso. Cheio de homem, suado e sem camisa dentro, o que é o bagulho mais incompreensível do mundo. Mais escroto. Pra já te enlouquecer, todas que provaram não consegue esquecer, sou foda. Shut the fuck up, you hear me? Pois é. Uma outra moda musical que o Malovani chegou a comentar foi o Emocore. Diego Mendes, curte Emocore, não curte, Diego? Cacete, filho, você é doido? Prefiro falar que eu escuto música do diabo lá, que eles falam de Slipknot. Música do diabo. O maior... Qual que foi o maior problema do Emocore, na minha opinião? Eu sou um observador. E eu fico prestando atenção nos adolescentes, lógico, porque o Emocore ganhou uma força maior com os adolescentes. E a moda do Emocore era a seguinte, Patrick. Era chorar. O mundo era triste. E meninas beijavam meninas e meninos beijavam meninos. Cara, essa foi a melhor definição do mundo, eu acho, velho. Se não foi, foi a mais engraçada que eu já ouvi. Mas o pior é que o Emocore dessas modinhas, cara, eu acho a menos ofensiva, porque eles só eram viadinhos. Todo mundo só era viadinho. Mas foi isso mesmo que acabou. Pode falar viadinho, não, Patrick. Dá processo. Patrick. Não, mas não tô falando viadinho. Até a menina era viadinho demais, porque era cheio de não me toque, sabe? Eu falo viadinho nesse sentido. É cheio de não me toque, cheio de uiui, cheio de ai ai ai. Entendeu? E foi. Não, olha, eu brincava, eu falava muito que os emos, eles eram viado demais, até pra quem era viado. É, não, era. E eu acho que foi isso, tanto que foi uma modinha que surgiu e sumiu de repente, porque, cara, apesar da gente achar ridículo o cara que paga de malandro, ainda tem gente que valoriza ele. Agora, o cara que fica de mimimi, mimimi, mimimi, mimimi, é insuportável. Ô, Patrick, eu não aguentava o negócio daqueles caras fazer aquelas gotas perto do olho. Que viadagem é essa, velho? Agora. Quer chorar? Agora... Eu falo a vontade que dá, você quer chorar, ô desgrama? Vou te dar um tapa na sua cara, você vai ver que chorar. Eu vou falar aqui, na abertura eu falei que eu tava nessa só por estilo e não por ideologia. Eu tive franja por muito tempo, cabelo grande e tudo mais. Por estilo e não por ideologia, cara. Seu emo. É, todo mundo sempre me chamou de emo, mas eu nunca fui chorando, nunca foi nada de só. Eu, particularmente, o visual emo, pra mim, é o menor dos problemas. Porque no Japão tem o visual kid. E a galera que faz aquela festinha e tal, e anda todo estilizado. É, maqueia, os homens usam batom preto. Isso pra mim é o de menos. A questão pra mim maior... Era o mimimi. Era o mimimi. Cara, eu lembro, show que eu fui do Thiago... É, um desses shows aí que o Thiago foi, tinha um grupinho de mulher que era meio emo, meio essas verdades, não era, Thiago? Começou a tocar a música que as meninas choravam. Você lembra, Diego? As cinco meninas começaram a chorar ao mesmo tempo. Eu, puta, e segurando o pinho no meio do show. Choro coletivo desse povo. Não, aí é demais, aí é demais. Só porque tocou a música favorita, cara. E tipo assim, dessas modinhas musicais, o funk. A pior modinha que surgiu, que infelizmente tem destruído muito conceito de certo e errado. Mas um emo, cara, ele se próprio se fazia de ridículo. Então por isso que eu acho que morreu. Umas cinco meninas chorando, segurando um ursinho porque tocou a música preferida. Gente, ah, nem. E não, na época que eu convivia nesse meio, não era tão hardcore assim, não. Acho que aqui em Brasília chegou fraco o movimento, viu? Na boa, velho. Se ia num showzinho, velho, que dava. Era um grupo de 5, 6 pessoas. Tocava a música e começava em escala. Era escala crescente ou decrescente, sabe? Começava um chorar e caindo. A moda legal é a moda das calças cagadas. Ixi, agora... Eu não acho legal não, velho. É aquela calça que tem cós lá embaixo ou aquela calça caindo estilo malandrão? É, a calça caindo estilo malandrão. Puta, tô fudido. Não é legal não. Ainda mais sabendo a origem. E o pior é que a galera não sabe. É, o pessoal não sabe a real origem da parada. Ah, eu uso a calça assim, eu sei da origem, mas eu não sou bandido, nem tô preso nos Estados Unidos, amigo. Nem tá aberto a novas relações. Coitado. Eu tô não. Explica pra nós, Thiago Mendes, a origem dessa calça lá embaixo. Não, é porque nas prisões dos Estados Unidos funciona assim, os caras que estão presos lá nas cadeias usam a calça no meio da bunda, eles estão abertos a relacionamentos homossexuais, ativo e passivo, e a calça abaixo da bunda, ele é só passivo. É, e o cara que fica usando isso na rua achando que é o band, eu sou band, pá, sou malandro, vida louca, já, não sei o quê. andando com essa calça e, ó, você tá aberta a receber, né, Jô? Olha só, vocês vão tomar no cu, eu não vou parar de usar minha calça, vou se fuder. Deixa em paz, ai, toma no meu rabo. Não, quem tá tomando no rabo aí não sou eu. Pelo contrário, amigo. E depois acha ruim porque a gente comenta o que o amigo dele disse, de que ele tem voz fina porque usa supositório. A gente fez aqui um resumo de algumas modas que a gente conhece, que a gente vê mais, mas a gente tem que lembrar também que as modinhas, elas são muito regionais às vezes. Às vezes uma coisa que pra nós aqui em Minas é moda, lá no Rio não é. Lá no Rio talvez a moda seja outra e assim por diante. Então, ouvintes, se quiser comentar qual é a moda no seu estado, deixa aí no comentário. Agora a gente vai falar uma coisa legal, eu e o Patrick, somos um pouco mais que o dia conviveu com a gente. O Malovania de Brasília não conviveu com a gente assim. Então, as modas de quando éramos jovens. E quando a gente era jovem, lógico, existiam algumas modas e até que a gente seguiu. Pois é. Uma modinha que tinha quando a gente era jovem era das boy bands, né? Cara. Backstreet Boys. Cara, você vê que hipócrita, né? Eu descendo o cacete nas modinhas adolescentes de hoje, mas eu dançava Backstreet Boys, cara. Puxa vida. Meu Deus! Sim, meu cara. Deus. Eu sabia Jesus. Os passos de todos os clipes. Ainda digo mais, Malovani. Esse ano eu vou comprar o Dance Central 3 só porque tem entre as músicas o Everybody do Backstreet Boys, rapaz. Patrick, você sabe que agora eu tô te imaginando de vestido dançando Backstreet Boys. Normal, rapaz. Nossa. Da hora. Sério, cara. E o pior, Malovana, é que eu não fazia isso sozinho. Eu era acompanhado pelo trio Parada... Não, pelo trio não, por outra dupla. Que era o Thiago Mendes e o Diego Mendes. Cara. Ainda bem que eu cresci em Brasília, viu? Rapaz, mas eu não... Eu tô, na verdade, sendo o maior hipócrita do mundo, né? Criticando os adolescentes de hoje, né, Thiago? Venhamos e convenhamos. A nossa moda era bem mais bonitucha. Olha aí. Depende do ponto de vista, né? Entre Backstreet... Não. Que isso, sério mesmo. Entre Backstreet Boys e Vai Lacraia e Tapa na Bunda e tchê-tchê-tchê-tchê-tchê, porra, Backstreet Boys tem muito mais conteúdo que isso. É verdade, né, cara? Backstreet Boys é maneiro, velho. É legal. Mas não era só isso. Eles vinham acompanhados de Christina Aguilera, Britney Spears... e uma não, galera. Para. Diego tá com o cu no cartório aí, meu irmão. O cara já tá falando de Backstreet Boys e NSYNC, as boy band. Precisa de regaçar o negócio todo? Precisa não, vai com calma. É complicado. Pois é, a gente curtia essas modinhas. Sim, as boy bands é uma coisa que acompanhou a nossa geração quase toda. Ainda no final dos anos 80, tinha Dominó, tinha... Menudo. Era muito falado do Menudo ainda. Não se reprima. Né, Patrick? Não, mas eu não curti isso, não. Não. Eu acho que não foi pra que você curtir. Acho que foi pra você não se reprimir. Agora, Thiago Mendes e o Diego podem concordar. Eu... É até meio hipster, né? Mas teve uma época que eu tinha modinha de ser diferente de todo mundo. Vocês lembram? O que todo mundo curtia, eu não achava legal. Todo mundo tinha um PlayStation 2, eu não. Eu quero ter o GameCube. Todo mundo curte tênis assim, não. Eu quero ter um tênis de outro jeito. Eu sempre fui meio... Você teve um GameCube? Eu tenho, é meu videogame preferido. Eu tenho até hoje, rapaz. Ah, não, cara. O GameCube era um amigo... Tipo aquele amigo retardado, sabe? Que isso, cara. GameCube é foda. Não fala mal, não. Um dos melhores que tá no meu top 3 de todos os tempos são dois jogos do GameCube, cara. Mas eu tinha essa modinha também, né? Essa de querer ser diferente, né? Nós tivemos a época até que ser diferente era estar na moda, né? Todo mundo queria, porque era mais legal ser diferente. Acho que toda época tem isso, a galera tenta ser diferente. E aí, pô, antigamente ser diferente era só deixar o cabelo crescer e usar roupa preta. Aí já, isso já não bastava, aí nego quer ser diferente disso. E aí vai aumentando, né, véio, a escala. Por isso que a gente tá assim. O hipster, ela é comentada porque a ideia do hipster era você ser aquele cara que, eu não sigo tendências. Só que... No entanto, ser hipster, assim, ser nerd, se tornou uma coisa legal, entendeu? E não, aí não, você cara... passava a ser hippie. Não, pelo contrário, pelo contrário. Eu acho que se tornou legal. Muita gente acha legal, mas no contexto geral ninguém valoriza o hipster, não, velho. Só os próprios hipsters mesmo. Na minha opinião, não, eu pelo menos vejo assim. Mas eu digo assim, quantos hipsters você conhecia antes de hipster ser uma coisa conhecida? Pelo menos por aqui. Não sei, eu acho que eu não conhecia nenhum, velho. Eu não conheço, né? Eu não conheço, assim, do meu círculo de amizades um true hipster. E eu, assim, tenho, vejo pessoas na rua, mas eu conhecer de ser amigo, eu não conheço nenhum true hipster, não. Sabe, não tem. Hoje em dia, se tiver, é por tendência, não é por estilo, não, velho. Não é por... Ah, sempre foi assim, saca? Não, sei lá, velho. Eu não consigo, hipster é demais agora, pra minha cabeça. Agora, ô, Diego, a coisa hipster mais tosca que eu já vi, Diego, acho que você vai concordar comigo. Eu vi um rapaz outro dia na Savassi, ele tava com iPhone... E ele comprou um fone de ouvido pro telefone dele. Só que não era um fone de ouvido qualquer. Ele comprou um fone de ouvido que ele plugava no iPhone, que era como se fosse um telefone daqueles de gancho antigo. Senhor. Um iPhone no bolso, segurando um telefone de gancho no ouvido pra pagar de bonitão. Isso eu achei ridículo. Caralho. Isso é muito ridículo. Sério, padre? Sério. Não, fone de ouvido... Que é um fone, plugava o P2 no iPhone e era um telefone de gancho, vermelho, velho. Vermelho ainda. Cara, velho, não, vontade, cara. Vontade de bater no cara. Deu vontade de bater no cara. Velho. Deu vontade de falar, seu filho da puta, por que você tem um iPhone então? Pelo amor de Deus, velho. É muito ridículo, cara. Comprou um 5120. Compra uns metros de extensão do cabo do celular, do telefone da tua casa e sai andando com o telefone na mão. Fala, velho, é muito ridículo, cara. Modas de hoje em dia que vocês aprovam? Tem algumas alguma que vocês querem citar, que vocês acham legal? Uma que eu aprovo, que é o fã de dubstep. What is this thing? Dubstep. Moda, é isso? Vocês nunca viram aquela pessoa com o cabelo raspadinho do lado acho e a roupinha justinha, tá? Eu acho. Pô, eu acho que a nega velha uma vez raspou a cabeça do lado, eu fiquei maluco. Man, eu acho isso pra caralho, bicho. Eu acho legal. Eu sempre fui meio conservador, né, Thiago? Eu acho muito. Parece mais conservador. Patrick é pai de família. Não, mas, velho, mas eu sempre fui assim, cara. Eu vou ser sincero, eu vejo alguém assim, dá vontade de rir, cara. Sério. Dá vontade de rir. Patrick, você usou uma frase aí que ia ser minha abertura antes de eu mudar ela. O quê? Só que vocês não iam entender, ia ter que explicar depois. Que é uma frase que eu uso pra caralho. Toda vez que eu mudo de cabelo e de estilo, o nego chega e pergunta. E aí, velho, que porra é essa? Aí eu falo, velho, eu sempre fui assim, velho. Me deixa aqui na minha. Aí toda vez que eu mudo, eles viram, ué, mas você não era do outro jeito? Sempre fui assim? Eu sempre fui assim, mas na verdade, sabe o que ele dizia? Eu sempre fui retardado, né? Ah, olha só. Assim que a gente dá liberdade pra pessoa, é isso que dá. Patrick, ele é mais conservador mesmo, sempre foi. Então acho que ele tem um pouco mais de dificuldade com essas modas visuais, assim. Não, eu não tenho dificuldade, cara. Eu não vou tratar mal, eu não vou destratar, eu não vou fazer igual os outros, ficar olhando assim. Nossa, que esquisito. Eu só vou rir, velho. Eu vou rir. Eu só vou achar graça. Eu só vou achar, pô, parabéns. Retire seu troféu de idiota ali na porta. Não vou fazer nada. Eu só vou achar graça. Lógico que tem umas que fica bacana, tem umas que fica bem complicado. Cara, eu lembro até hoje, Thiago, eu já contei isso pra vocês, vou contar de novo. Foi eu, Thiago e Diego pro shopping, a gente foi dançar na Pump It Up, olha só a modinha. Nossa, essa modinha foi verdade. Subindo a escada rolante, me passa uma figura toda de preto, com correntinha e tudo mais, a cabeça raspada, mas dois fiapos na frente... Como se fosse a franja, que ia até o peito dele, dois fiapos de cabelo, Malovão, até o peito, cheio de gel e uma lente branca. Nossa. Imagina a figura, conseguiu imaginar? É demais pra mim. Sem contar a sombra no olho. O Diego viu, a reação do Diego foi dar um gritão. Ah! Velho, no meio do shopping, deu um gritão e esparro pra caramba, velho. Nossa, foi um dos dias que eu mais ri na minha vida, cara. Você lembra disso, Diego? Eu lembro. Ah, mas, velho, não teve como não, velho. Que grama que era aquela? Não, esses dias o negócio dessas mulheres aí que tá rapando lá da cabeça. Esses dias eu entrei no metrô, né? Aí tinha uma dentro do metrô, velho, na boa, velho. Que merda que foi essa que ela teve na cabeça de raspar o lado da cabeça. Ela, tipo assim, pelo que eu percebi do cabelo dela, ela fez tipo um moicano. Ela raspou os dois lados da cabeça. Só que aí, no mínimo, deve ter batido na cabeça dela assim, porra, que merda que eu fiz. Vou deixar crescer de um lado e vou manter o outro. Um lado da cabeça dela tava com cabelo enroladinho, bostinho de rolinho, sabe? Oh, o outro tava aquele raspadinho, cabelo meio anelado. Eu falei, meu Deus, cabelo indefinido que é esse. Ficou feio demais da conta, velho. E a pessoa anda desse jeito como se fosse a coisa mais linda do mundo. Cara, eu vou nem comentar aqui a modinha dos coloridos, porque vai dar no ódio de muita gente. Cara, eu acho tipo uma modinha inofensiva. Modinha de hoje que eu acho ridícula, vou repetir. É a modinha dos caras que acham maneiro ser pagar de malandro, pagar de band e que acha legal. Só essa pra mim é a que eu mais odeio. Essa de ser coloridinho, pô, eu vou achar engraça. Mas é inofensiva, cara. Eu não odeio. Não, que eu acho a graça. Você acha graça quando a pessoa tem 12 anos, né, Pati? Ah, mas. Quando a pessoa tem 17, assim é. Mas é inofensivo, cara. Pra mim, melhor, antes, sinceramente, antes meu filho ser fã de Restart com 17 anos, do que ser um metida maloqueiro que curte funk, pô, as mina. Antes, pra mim, muito mais, cara. Pra mim, muito mais. É uma moda inofensiva, velho. Não sei, velho. Os dois são ruins de forma diferente. Então, a gente fala um pouco sobre modas, modinhas, coisas em gerais. Lógico que a gente... o assunto é um pouco complexo, um pouco grande. A gente tentou dar uma simplificada na coisa. Você, ouvinte, conhece modinhas? Você da sua região qualquer, do Brasil ou do mundo, cita nos comentários. A gente vai ficar muito feliz em ver que nós não somos os únicos chatos que não gostam de modinha. E queria aproveitar e agradecer você, Malovani, de novo pela participação no nosso programa. De boa, tô sempre aqui. Sempre que precisar, tamo aí. E é isso aí, cara. Malovani agora já virou dono da casa. Já tô tomando leite no gargalo. Então, Diego Mendes, você que tá aí de volta nesse episódio, você some mais não, rapaz, porque já tem um monte de gente querendo te substituir aí, você tá vendo, né? Eu sou insubstituível. Ah, isso, eu concordo com você. Como eu falei no começo, pra alegria de muitos e pra tristeza de outros, eu estou de volta. Infelizmente, agora vocês vão ter que me aguentar mesmo, com as minhas frases marcantes, com essa voz sensual, minha análise clínica e sexual da parada. E assim, vamos caminhando. Eu gostaria de fazer a consideração final, que pra galera que não gosta de mim aí, eu vou estar um pouquinho mais presente, vou estar postando coisa também no site aí agora. E fica a dica que talvez o próximo post seja uma parada diabólica. Olha só! Olha aí, o Malovani agora, ele foi convidado, né, pra participar também do blog, também vai estar postando artigos agora. Então a galera que não gosta do Malovani vai ter muita coisa pra poder xingar ele lá no nosso blog agora. Mas enfim, Malovani, seja bem-vindo à equipe agora. Também... Experimente a linguiça do Patrick, tava ótima, segundo ele ali. Pode terminar ela. Então é isso, e agora vamos para a sessão comentário! Então tá, né? Sobre o Mexidão Cast número 24, conhecendo 007, o Benedito Portela diz: oi, cheguei aqui pelo Paulo Henrique. Não sou fã do Bond, mas gosto dos filmes, principalmente os antigos. O cast ficou muito bom, achei bem editado, a trilha sonora ficou muito boa. Como ainda não ouvi os outros casts de vocês, a participação do Paulo ficou parecendo que ele já fazia parte do cast. Achei ele bem integrado. A gente deixa, né, Patrick? A gente gosta de deixar quem tá participando junto com a gente aí bem à vontade pra poder falar, pra poder interagir mesmo, acho. A gente leva esse podcast como um hobby, né, Thiago? Não como algo sério, assim, a ser tratado como ferro e fogo. E realmente a participação do Paulo foi muito bacana mesmo. E ele também entrosou, graças a Deus, entrosou bastante com a gente. Talvez por isso até participe de outros episódios, sim, né, Thiago? mas nós gostamos também. A participação dele foi bem legal, a gente espera sim, talvez a gente convide pra outros episódios. Inclusive ele falou da trilha sonora, cara, não tem como a trilha sonora não ficar boa, né, cara? Colocamos todas as músicas temas do James Bond, né, então fica até difícil, né, porque são realmente músicas boas. E eu agradeço principalmente pela edição, fico feliz, né, a gente tem evoluído nesse sentido, graças a Deus. Continuando, o James Bond realmente é o Sean Connery. Caracterizou bem um agente inglês, por incrível que pareça. Ainda não vi algum filme do Daniel Gray. Valeu! Ó, cara, eu gosto muito dos filmes do Daniel Gray. Eu gostei bastante dos que eu assisti até agora. Ainda não fui assistir Skyfall. Pretendo assistir, assim, quanto antes. Eu queria agradecer aí o Bené, né? Benedito, pelo comentário. Uhum. Espero que participe. Que comente mais vezes no nosso blog, e a gente tá gostando, a gente quer isso mesmo. E o Benedito tá de parabéns, porque ele colocou o nome completo, a idade e a cidade, 38 anos, Fortaleza. Olha. Meus parabéns aí, Benedito. Todo mundo faça como ele, coloque os dados completos para que a gente possa identificar, né, Thiago? Seria muito legal se todo mundo fizesse igual, cara. Até pra gente poder identificar o gosto dos nossos ouvintes também, né? O Joaninha... Também sobre o podcast Conhecendo 007. Até interessante, Joaninha, colocar masculino, porque se você não colocasse masculino, Joaninha, eu ia achar que você era uma menina, viu? Eu confesso, viu? Mas vamos lá, Joaninha tem 28 anos, é host do Turbulência Nerd, olha só, e também participa do Umbrella Cast, olha só, e ele é de Itapecerica, Minas Gerais. Mais um, olha só, comentário completo, né, Thiago? Com nome, idade e cidade. Muito bom. Ele diz: e aí, galera, muito sensacional esse episódio sobre 007. Cheguei ao podcast de vocês através do Paulo Henrique, que participou desse episódio, e vocês já estão adicionados aqui na lista de casts. Nossa, obrigado, cara. Fico feliz, né? Através do nosso convidado, você ouviu a gente e gostou, fico feliz mesmo. Ele faz questão de deixar registrado a contrariedade com o fato deste episódio. Ele diz que nunca que o Foo Fighters é melhor do que o Nirvana. Isso apesar do podcast ser sobre 007, né? Nos comentários a gente falou um pouquinho sobre o podcast anterior, que era sobre o Grunge, e eu, pra variar, né? Sempre sou eu que falo as merdas, né? Falei e ainda falo que Foo Fighters é melhor do que Nirvana. Ele diz: o começo de minha adolescência foi no início dos anos 90, portanto tive a oportunidade de acompanhar o Nirvana ainda na ativa. Inclusive assisti pela TV a escrota e magnífica apresentação deles no Hollywood Rock, no Rio de Janeiro, em 1993, que também contou com a presença do Alice in Chains. Olha só, cara, eu queria estar num show desse, hein? É engraçado ele ter comentado isso aí, porque tem uma história de backstage que fala que quando Nirvana, quem apresentou esse show foi o João Gordo. E aí diz que o João Gordo chegou pro Kurt e falou assim: olha, quem transmite esse show é a TVX, e a gente precisa falar qual que é, né? E ela é uma escrota, capitalista, faz isso, faz aquilo, falou, deu o histórico da TV. Já naquela época ela já era assim, e aí o Kurt Cobain foi e fez o show todo fudido só pra vacaiar. É mesmo? Tem uma história dessa de backstage. Olha só. Aí ele fala, o Foo Fighters sim, é uma ótima banda, mas temos que encaixar tudo em suas devidas épocas. Na verdade ele falou que presenciou o Nirvana, acompanhou da época. Ele não explicou bem, né, o motivo que Nirvana, ele considera o Nirvana melhor do que o Foo Fighters. Eu até faço essa brincadeira, mas eu reconheço, né, a importância do Nirvana no cenário musical, mas eu ainda acho que musicalmente o som do Foo Fighters é melhor, apesar de não ser tão importante e talvez não ter a mesma representatividade, né? Ele termina: se um dia for fazer um episódio sobre Nirvana, olha só, uma boa ideia, quem sabe, né, Thiago? Fazer só sobre a banda, né? Precisar de algum participante, conte comigo, porque eu acho que deu pra perceber, Nirvana é minha banda preferida. Então, mais uma vez, obrigado, Joaninha, pelo comentário, né? E tá aí uma boa ideia. Se a gente gravar sobre Nirvana, pode ter certeza que a gente faz contato aí com você. Tá certo, amigo? Obrigado aí pela participação, pelo comentário. A gente espera que realmente tenha agradado. Continuando aqui a sessão de comentários, né? Vou falar sobre um comentário, inclusive foi do podcast número 19, com o título de "E esse Resident Evil?". Esse comentário é do DJ Leitinho. Ele disse o seguinte, ele falou que concorda. E eu perdi a paciência com o Resident Evil pra mim chega. Resident Evil foi Resident Evil só até o 3. Ele disse também o seguinte, que a emoção que ele tem até hoje de jogar o Resident Evil 1, 2 e 3 não se compara aos outros jogos da série. É, os puzzles, né, que é os quebra-cabeças, sustos, o medo de abrir as portas, encontrar zumbi, os hunters ou leakers, mirar na cabeça de um zumbi com uma 12 e estourar a cabeça dele, a bolsa que não cabia quase nada e você ter que voltar no baú, os enigmas que tinham que ser decifrados ao longo do jogo, enfim, mataram Resident Evil. Eu comecei a jogar o Resident Evil 6, né, pensando que seria um retorno do survival horror, mas é jogo de tiro, é um Black com zumbi. E ainda assim, pois é, Black com zumbi eu também achei engraçado. Ainda assim, um zumbi, né, que disse, um zumbi moderno que se derrete ao ser morto. Ele falou, péssimo, só tem gráfico bom, mas não quero saber de gráfico e sim de jogo bom. Lamentável, ele disse que era lamentável o Resident Evil ao ponto que chegou. E deveriam ter acabado a série no 3 ou no máximo no Code Verônica, que foi o único que lembro os três, né? Os três tops do início da série. Ele disse o seguinte, não perderei mais meu tempo em testar os novos Resident Evil. Eu desisto. Deixou totalmente aí a sua revolta, né, com Resident Evil. Eu concordo com ele em certos pontos. Ser voltado para um jogo de tiro. Resident Evil começou a esse ponto aí de zumbi ficar derretendo. Ou até mesmo uma coisa que eu cheguei a comentar que no Resident Evil 6 lá, uns queimam tipo vampiro e outros derrete. Então assim, não tem nenhuma morte definida mais. Agora, eu ainda acho Code Verônica muito bom, Resident Evil 0 muito bom, e o 4 também. O 4, apesar dele mudar a jogabilidade, ele ainda era Resident Evil. Eu acho que a partir do 5 que virou uma merda. Eu concordo com você. Até o 4, apesar de o 4 já começar a introduzir esse esquema um pouco mais ação, o 4 ainda era Resident Evil. A partir do 5, pra mim, deve engolir de vez. Mas obrigado pelo comentário, DJ Leite. Obrigado. Queria agradecer também ao DJ Leitinho aí pelo comentário. A gente espera que continue comentando nos próximos testes. Isso aí. Só queria dizer isso mesmo. Queria continuar fazendo os comentários dele, deixar a opinião dele. Que a opinião de todos aqui é sempre bem aceita. Aproveitar e mandar um abraço, né, Patrick, pro externo do GameSide. Isso! Sempre comentando aí nos nossos casts. Ao Wagner Paulo também, veio pro podcast através do... A Kelly também, que comentou no podcast do 007, a esposa do Paulo, né, que comentou sobre a qualidade do áudio, que infelizmente no finalzinho deixou a desejar, sim, sim, né, Thiago? O Malovani também, que até participou desse episódio, que ele disse que não vai mais comentar nos casts, legal. Um abraço também pro Leonardo Mercês, que também comentou lá no podcast do 007, pro Wanderson também. Isso aí. Galera, todo mundo comentando. A gente tá tendo bastante comentário, bastante sugestão de pauta nos últimos podcasts. Esperamos que continue assim. A gente tá gostando da interação. Quer participar do nosso podcast? É só mandar pra gente, é só dar um toque na gente. Ô gente, também vale lembrar também, já que ninguém falou, aquelas pessoas que comentaram lá e que não foi falado aqui agora, sintam-se abraçadas também, todo mundo. Isso aí, Diego Mendes, completando aí a nossa... É por isso que o Diego Mendes faz falta desse podcast. Diego Mendes, não se vá mais, não me abandone, por favor, pois sem você vou ficar louco. Olha só, declaração de amor. Pode ficar tranquilo que eu sempre estarei aqui, mesmo quando as estrelas não brilharem, os céus explodirem e as palavras não rimarem. Puta que eu pariu! E se você quiser falar, se você quiser comentar no nosso podcast, como que faz, Patrick Murta? Acessa mexidãorocks.com.br, entra lá no podcast e comenta no fim do post. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, Diego Mendes, mexidãorocks@gmail.com. E se você quiser falar com a gente de pertinho, através das redes sociais, Patrick Murta, facebook.com/mexidãorocks, twitter.com/mexidãorocks. E se você quiser abraçar, sentir o calor pessoal dos casters, se você quiser sentir a dituta do Diego Mendes, como fala, Diego Mendes? Pode ser pelo @DiegoTMendes7 ou então pelo facebook.com/DiegoMendes. Se você quiser encarar toda a ranzizizense do Patrick Murta... Aí é uma palavra nova, né? Ranzizizense, vai pro Mexidão Putz. dicionário do Mexidão Rocks, acessa facebook.com/patrickmurta ou @patrickmurta no Twitter. Se você quiser falar comigo e trocar ideias legais sobre tudo que você quiser falar, mulheres, facebook.com/thiagomendes ou no @thiagotmendes. Ficamos por aqui, agradecemos a paciência de todo mundo. Até breve. Deixe seu comentário, deixe sua crítica, galera. Beijão, até a próxima. É isso aí, gente. Até mais, até a próxima. Estou de volta. Olha aí. Isso aí, Diego. Não se vá. Mas o dia conviveu com a gente, uma Lovânia de Brasília não conviveu com a gente assim, então as modas de quando éramos jovens, a gente sarava caiado e ela tem que gritar mais alto do que eu tô falando, filho. É porque hoje, no mínimo, o almoço lá na casa dele tá tendo salsicha, aí tava de boca cheia. Delícia! Ah, minha boca tá cheia de molho branco. Aí de pariu! Nossa, que nojo, que nojo. Que eu imaginei você com a boca cheia de molho branco. Que nojo. Não, mas aqui, não é molho branco, não. Almoço de domingo, você sabe, ou é frango ou é macarrão, né? Aí eu tô comendo macarrão com frango. É gordinho mesmo, viu? É macarrão ou... Macarrão ou frango. Eu tô comendo os dois porque eu sou gordo. A definição do que é uma modinha, né? Algo que você faz por achar bonito ou porque tá todo mundo fazendo. Às vezes você nem gosta tanto, mas passa a fazer porque tá todo mundo fazendo. Bate um pouco naquela questão da falta de personalidade, né? Agora você atacou todo mundo. Mas eu concordo com o Thiago, porque... Ô, filhinho, ô, meu Deus, amor, nós dois gravar não vai dar, não, viu? Se ele não dormir, não vai dar mesmo. O podcast de hoje vai ter 3 horas de bruto e meia hora de... Cara, acabei de ganhar um dragão de olhos azuis. Filha da puta, ainda tá jogando. É o comentário dele. Pronto, acabou e vambora. O desgraçado reclama que o cast tá parado. O filho da puta tá jogando, velho. Tomar banho, papi. Pronto, agora você já pode se sentir o Kaiba. Já pode. Eu deixei stand-by, cara. E que eu fui abrir aqui, eu acabei de ver. Ganhei o dragão de olhos azuis sem ver. Você deixou stand-by o podcast, né? Eu tava jogando aí. Não, senhor, deixei aqui na outra janela. Windows, se você não sabe, o Windows trabalha com janelas. Eu tenho. Aí você pode colocar várias janelas abertas. Eu uso uma maçãzinha, desculpa. Cara, engraçado, eu achava que não. Não, uma das janelas é aberta. Coisa, não de janelas. Mentira, eu sabia então, que não. Então, mas é uma curiosidade, vai que algum... Você sabe. Vai que ele não sabe. Então... Você sabe por que a Nardone não usa PC, a Isabela? Porque ela não gosta de Windows. Nossa, essa foi ruim. Porra. Essa foi ruim, hein? Essa foi paia. Essa aqui foi paia. Vocês vão aí ler os comentários, eu vou sair. Esse foi o humor trevas.